quebrada, requebrada em qualquer lugar. O verdadeiro prevaleceu. Favela valeu, favela valeu. Rap original, o som fala mal do nosso nacional, mas no fundo paga pau. Diz que nossa rima é poluição sonora, sai da reta. Se joga, sai fora, interior 019, favela maloqueira, Piracicaba, Americana, Campinas, Limeira. Observo o que se passa, rimamos o que acontece. Olhando nossa quebrada, Santa Bárbara, minha quebrada. Muitos amigos imigrantes, nordestino, cabra da peste. Música, futebol, humildade, malandragem. Favela, máfia de passagem, pacificando a mensagem do gueto citado. Muita paz, aliado, certo prevalece. E nunca o errado. Os mano na fita é firmeza, firmeza, firmeza total. Os mano na fita é humilde, não bate no peito, não se julga tal. Na honra, na glória, na tradição, história. Tiquinho, Juninho, Orlandinho e muitos outros guardo em memória. Deus abençoe-os de boa fé de proceder. Gente da gente, procedimento pode crer. Certo pelo certo, sobreviver na nova era. Rap globalizar no sintonia da favela. Aqui a maloca é tudo correria. Todos, todos por um, é o lema da diretoria. Por aqui, o rap, a mente ameniza. Forte salve a todas quebradas, lá da divisa. Montanhas de barracos, o cenário à vista. Favela, quilombo dos palmares e nova conquista. Europa, Zabane, cidade nova e Molon. Pérola, esmeralda, planalto do sol. Um razão de moletom. Pedroso, jardim das orquídeas, laranjeiras e barão. Logo Jubina, conjunto dos trabalhadores na disposição. Retorno, estrada de terra, 31 de março. Não desbaratino dos guerreiros, eu não disfarço. Icaraí, Batagim, São Joaquim. Área geométrica da região parece sem fim. Só os guerreiros no corre do din-din. Do din-din, do din-din, do din-din. Inocop, Santa Rita e Parque do Lago. Saudosa, maloca, Vista Alegre e Eldorado. Logo do lado, logo do lado, logo do lado. Poxa, Romano Lodis e Parque Olaria. Atravessa SP304, Luiz Queiroz, Santa Luzia, Cruzeiro do Sul, Avenida Monte Castelo. Triunfando pelo certo, vencendo o duelo. É Nora Campos, Grego e Vila Brasil. O asfalto molhado da pista parece um vinil. São Francisco, Vila Godoy e Santinês. A gente representando a fita novamente outra vez. Fabelo, Sardô, Jardim, Conceição, Sousa, Queiroz. Agradecemos a todos que tá ouvindo a nossa voz. Que tá ouvindo a nossa voz. É, que Deus esteja em nós.